Λίμα, Καμπιτέρα 35, προσφύγα πανσιτοπή, έχω ένα δικό σας προσφύγμα. 228, decolagem autorizada, pressão 7 ventos, 0,6 graus, 0,6 graus. Chamar Salvador em 1208, bom dia, passar 2228. Controle Salvador, passarindo 2228. Passarindo 2228. Contato com a Bahia do Colégio, inscrição, inscrição para o 1180, direto água. Tem inscrições para o 1180, direto água, passarinho 2228. Eu sou o